essa é pros corações apaixonados. Soró de novo. Meuscds.com. Dia lindo, ai que bom que cê veio. Como é bom te ver. Tinha certeza que você ia voltar. E aconteceu, você voltou e olha nós aqui de novo. Vamos sair de mão dada no meio do povo. Obrigado, Deus. Foi tudo que um dia sonhei. Obrigado, Deus. Só quero você aqui do meu lado, num condomínio fechado. Só vamos embora amanhã, de farol ligado. Só quero você aqui do meu lado, num condomínio fechado. Só vamos embora amanhã, de farol ligado. Essa é pra beber, se apaixonar, dançar agarradinho. Meuscds.com. Que dia lindo, ai que bom que cê veio. Como é bom te ver. Tinha certeza que você ia voltar. E aconteceu, você voltou e olha nós aqui de novo. Vamos sair de mão dada no meio do povo. Obrigado, Deus. Foi tudo que um dia sonhei. Obrigado, Deus. Só quero você aqui do meu lado, num condomínio fechado. Só vamos embora amanhã, de farol ligado. Só quero você aqui do meu lado, num condomínio fechado. Só vamos embora amanhã. Sara Silva, meu muito obrigado. Vamos beber. Puxa o Beltão.